777. 1777, cotejamento correto, chamo para pushback, saneamento. Camará, obrigado. Romeu Golfão, completo sinal, Sami Torre, 198, decimal 6. 4-7-6. Salvador, bom dia, Capitão Romeu Golfão. Romeu Golfão, Sami Torre, 198, decimal 6. 76740, reduza para 1709. Autorizado, 76740, desço para 2000 pés, que negar no 013. Isso é padrão. Controle em 1935, boa viagem. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, estou voando a EL da presente? Negativo, Azul 4207, mantém o perfil da carta. 7. Lado 6740, reduza para aproximação. Informa o tráfego 2 horas a 8 milhas, é um Papa Alfa 34 na final. Charlie Tango Mike autorizado na nuke. Afirmativo, o senhor, por favor, chame novamente para o pushback. Chamará novamente, 1-0 graus, 1-0 nós, está livre o pouso, 1-0, Golf Tango. Charlie Tango Mike, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Lagem 5150 é o código, 1935 é o controle. 660, arco, exemplo, curva direita, 21, 5150, no transporte, 1935, controle, voo 1270, tá no gate. 4. Correto, chama para posicionamento no 270. Oh, 5220, desce para nível de voo 050 na proa de Amã. Na proa de Amã, eu tenho 50. TRIP 5220, preparação para sequenciamento, curva direita para o E095. Web 76740, complexo final de Sami Torre, 1 no 8 decimal 6. Torre Web 6740, foi desce, passando externo, baixando para baixo. Web 6740, vento 1 no 0 graus, 13 nós, QNH 10 no 2, autorizado pouso na pista 10. 32, pista 107. Salvador, Santos, 3, 191, posição 7, 1-7, acionamento. É o número 2 nesse setor, aguarde, 3191. Na sua escuta, 3191. Uno, alterne 133, decimal 25. 125, decimal 133, 251-427. Web 6740, no solo 52, livre pista pela direita, chame solo frequência 121 decimal 9. Solo, bom dia, Web 6740, ligando. 6740, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6740. Táxi 1923, tem 166 a bordo, 3:35, alternando o Gabriel. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 186, obrigado. Confirmar para o 3191, somos o número 2 após o gol que está taxiando na nossa retaguarda. 3191, o Gol está passando exatamente agora na certa guarda. Pode iniciar, me fecha, para iniciar. Ok, autorizado, chamaremos para o táxi, 3191. Dólar, 3195, portão 2, me respeita, tá? 3895, sente a guarda. Trip 5220, dispara 2000 pés, Senegal no 0 no 2, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 1-0, 1-2, ajustado, 10-72000, semana estabilizado no... Obrigado. No 270 é o número 2 no setor. Manda Juliette, 6740. 6740, o portão previsto, senhor, é o 02. Vai aguardar o pushback do TAM, que vai iniciar em poucos instantes no 2, tá ok? Paciente aguardará antes da Juliette o 6740? Afirmo, antes da Juliette. 3895, puxa a cena no 2, chama pra iniciar táxi. Transformador, voo 983, aproximando 4-0. Voo 983, autorizado ali a decolar pistão 0, vento 090 graus, 139. Autorizado ali a decolar, voo 983. Estamos lá no Arquim, trabalhando no drive. Tem um cabalista, 5520. Trip 5220, complexo final, Sam Torre 1 no 8, decimal 6. Completa 1862, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 35220. Está no lock estabilizado, tem um cabalista. Sam 5220, com esta aproximação, agora autorização para pouso. Aguardando a autorização. 1983, decolada 57, chega o controle, frequência 119.35. 7983. Maquia Zulu, prossiga. Sim, autorizado o táxi, pode parar cruzamento da 17. Tato radar. Suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore, 983. Dólar 3895, 181 na borda, Fernando Galeão, 3 horas e 40. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 1067, Webjet 6740, ingresso Juliette, portão 02, atento ao Oriente, táxi do TAM. Juliette para 02, atento ao TAM. Ó, atento ao TAM. Solo Salvador, o TAM 3191, pronto para o táxi, 218 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Comando 29, QNH 1012. 5220, vou ter confirmação, vento GV. Vento 100 graus, 129. Obrigado. Zero na proa de Amã. Autorizado para VMA 17, VTEC foi em identificação em Quebec, Mike, reporte na Lima para ingresso no pátio 1. Previsão mais um minuto, tá ok? Confirme. Transmissão está saindo muito baixa. Confirme, por favor. Espera, 3895. Então, um minutinho, cópia. Do 91 ainda tá na minha escuta? Afirma, tá livre. Chama pra gente táxi. Juliette Serratão, tá na minha escuta? Poderia confirmar a radial de saída pra Serra Novembro aqui antes? Pronto, cópia. Está autorizado, então, Sierra November aqui, Yankee 045, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceira 175161, é o código, 1935 é o controle. Código. Tá correto, Juliette Serratão. Confirme, por favor, o pátio PLB. Solo 121. 86. Lucas Lupa, ingresso no pátio 1, chame solo, frequência 121.9. 5220. 5220, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Lima Kilo Zulu, cruza o pátio principal até o pátio 3. Webjet 5728, pronto, cópia. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58. A subida será Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5152 é o código, 1935 é o controle. Sente manter a posição, então 3191. Correto, chama para pushback estacionamento 5728. Sei que aguarde mais alguns instantes apenas. Da 319, autorizado olhar e manter. Lima na 270, com 1-3-8 a bordo, 3 horas e 34, galeão. Salvador, eu vou 1-2-0. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. 18-6, obrigada. Afirmo, pronto, cópia. Autorizado GQE, uma centena, vai prosseguir direto na rota, a subida será Coral, curva direita, cabeceira no 7. 5102 é o código, 1935 é o controle. Rádio 263. Afirmativo, Coral. Lima, Quilo Zulu, cotejamento correto, confirmando, tá no PAT 3. Afirmativo. Ok, eu acabei de autorizar o seu. Ciente, informe para acionamento e decolagem, hein? Acionamento e táxi. Você tira, você tem posição. Juliette Romeu, prossiga. Levou aonde? Simões Filho, ciente, 1 minuto, cópia. Qual é a escuta do Edmir, que é o parceiro? Afirmo, prossiga. Nós temos que organizar algum tempo, eu não tenho operador. Você não poderia entrar em contato com ele, por favor? Vou informar isso a ele. Legal. Qual portão que o senhor está? No 2. Autorizada a decolagem de pistão no 7, vento 100 graus com 1-2 nós. Puxa, será no 9, chama pra Nishi Táxi. Autorizado a decolar de pistão 0, vento 1-0 graus com 1-2 nós. Curva esquerda após a decolagem, corrigindo, curva direita, prossegue direto. 0115 é o código, 1935 é o controle. Sapatango, Juliette, Tango, decolado a 06. Chame controle de frequência 19.35. Vai direto à posição turna, descendo 2000. 32230, na pro 8, turna, esquerda, 135. Turna, 2230. Polo Salvador é o azul, tá? 463. Com a Lima, autorização 160 e Delta. 4463, está autorizado então plano para Ilhéus, nível de voo 160 via Whisky 1. A subida será da El, Leda, Ilhéus, curva direita após a decolagem 5156, o código 1935 ao controle. Da El, Leda, Ilhéus, com curva direita decolagem. Controle 1935, trânsito com 1156, azul 4463. Tá correto, 4463, chama pra pushback e estacionamento. E aí, por trás. Controle, boa tarde, TAN 3191, cruzando 1900. TAN 3191, contato radar, suba para início de voo 380, saia da Dael. Subida da Dael, contato radar 380, seu 3191. Para o nível de voo 070 via chegada Mari. Passou a 391, informa que não vai ser possível passar 20 milha Delta Mike Eco acima do nível 130. Não, 391. Para 2230, dispara 2000 pés, que nega no 0 no 2. Autorizado sinal elétrico, reporte estabilizado. 2012, reportarei estabilizado. 2230. Juliette, São Zulu, dispara 4000 pés, que nega no 0 no 2. Azul 4076, dispara a medida de voo 050. 5490, seguinte da Lima 200 para Petrolina. 200 Petrolina, ciente, aguarde cópia. Está aguardando a cópia 5490. 5-1, alterne 133-25. 25-133-25-39, obrigado. Lima, Quilo Sul, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio e de Alfa. Ponto de espera, chame torre 18-6. Entidade 1000, mandei você. Papá, Mike Juliette Romeu, autorizado a decolar, pista 17, vento 100 graus com 13 nós. Reporte fora do solo. Suba para 3000 pés, que nega 0 no 2. Web 528, autorizado a manter. Uno 270, decolado azul no 2, chame controle de frequência 19.35.